é mini considerado. Jobildo com considerado. Let's play. Non mi devi rovinare.

Jonildo Considerado. Considerado um projeto que deu certo. Tell, oh, closer. Jonildo Considerado. Mini Considerado, o atrevido do Pará. Jonildo. Mini Considerado, o atrevido do Pará. Faz você vibrar de tanta emoção. Considerado. DJ Jonildo Considerado. Thank you. DJ Jomildo é Mini. Considerado a dupla que estraçalha as pistas do Pará. Jonildo Considerado. Jomildo, esse sim é DJ de verdade. É Mini, considerado. Alterado, o máximo em som. DJ Jonildo Considerado. Jonildo Considerado. Mini Considerado. A maior revolução sonora do Pará. O som que faz você vibrar de tanta emoção. Mini Considerado. Jonildo Considerado. DJ Jonildo Considerado. mudando definitivamente o seu conceito sobre festa. It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate, come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration. Come on now. Celebrate good times. Come on. Celebrate. Celebrate good times. Come on. Celebrate good times. Come on. It's a celebration. Mini, considerado o som que